Portal do Arrocha. Eu vou resumir minha saudade, expectativa e realidade. Tô esperando você voltar, mas deve tá feliz demais pra lembrar do disfarçando a minha carência em mentiras. Sorriso falso, vídeo fake, foto antiga. Tô inventando outra briga pra não ter que viver a minha expectativa. Ainda quero você sem querer. Vai, Marlon! Tô disfarçando a minha carência em mentiras. Sorriso falso, vídeo fake, foto antiga. Tô inventando outra briga pra não ter que viver a minha expectativa. Beija você, realidade. Chora e bebe, até pensei em te esquecer, mas despensei fazer o quê? Expectativa. Beija você, realidade. Chora e bebe, até pensei em te esquecer, mas despensei fazer o quê? Te amo, fazer o quê? Expectativa. Quero você sem querer. Muito bom! Muito bom! Muito bom! Em nome de Vibe.